agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Talvez o melhor seja já dizer boa noite, porque já vai um final de tarde bem escuro e será o mais indicado. Então, se for o caso, uma boa noite para si, uma noite que está mesmo quase a chegar. O Diga Lá ao Senhor Fado está na sua segunda edição de hoje e, claro, está aqui com muito mais bonitos fados para si. www.radioantenaweb.info é onde está a nossa box, onde pode pedir o seu fado, indicando-nos o fado que quer ouvir, se quer dedicar a alguém, e indique também se há alguma edição do Diga Lá ao Senhor Fado que prefere, na qual prefere que o seu fado passe. Ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. É outra porta de ligação para onde também pode pedir os seus fados. O nosso e-mail está sempre aberto para si. Vamos começar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Castigo da Paixão na voz de Diamantina. Logo depois ficamos com Desespero na voz de Mídia e terminamos esta nossa seleção com A Minha Primeira Cantiga na voz de Carlos Del. São estas as três primeiras vozes que se vão ouvir por aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, que está na sua segunda edição de hoje. Teu coração ao bater, por outro não tenhas medo. Teu coração ao bater, por outro não tenhas medo, porque o meu anda a sofrer pelo teu, mas em segredo, porque o meu anda a sofrer. Que eu faço vida, que queres que diga sem crer, que queres que eu faço diga, que queres que diga sem crer. O sonho é uma cantiga num coração de mulher. Eu choro amor por mim, que por mim já ninguém chora. Eu choro amor por mim, que por mim já ninguém chora. Já estou cansada e o fim está perto, não se demora. Já cansada e fim está perto, não se demora. Dá-me ao menos tua mão para eu sonhar contigo. Dá-me ao menos tua mão para eu sonhar contigo. O punhal da paixão cravou-se em mim por castigo, pois o punhal da paixão cravou-se em mim por castigo. Thank you.